diga sim. Pode ser que você diga não. Eu não tenho mesmo nada a perder, então vou tentar te mostrar. De repente você diz que sim. De repente você esquece o não. Olha a gente por aí feliz, dançando pela noite até chegar a madrugada. Até chegar madrugada. Dançando pela noite até chegar madrugada. Fazer você dançar. Pode ser que você diga sim. Pode ser que você diga não. Eu não tenho mesmo nada a perder, então vou tentar te mostrar. De repente você diz que sim. De repente você esquece o não. Olha a gente por aí feliz, dançando pela noite até chegar a madrugada. Até chegar a madrugada. Dançando pela noite até chegar a madrugada. Até chegar a madrugada. Dançando pela noite até chegar a madrugada.